Alô, 24, visual para a aeronave na final da 190, prepulso. Gente, após a passagem da mesma aeronave da Azul, Embraer da Azul, prossegue o cruzamento via Delta, Alfa e reportante ao taxi e Juliette com 124. Salvador Luna 621 na posição ONU, pushback acionamento. O Gol no 621, só um instante para iniciar, estimado de mais 2 minutos, estou com a aeronave já no táxi, vai prosseguir a retaguarda, só um instante para gentileza. Ok, na escuta 621. O ajuste no 0 no 2, me reporta, baixada travada, aguardando autorização de pouso. Aportarei. No 0 e no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 2, se possível, agilizando, por gentileza. 07, solo 37, livre à direita, chama solo. 1 no 2, 1 no decimal 9. 09, solo contigo. Azul 4207, bom dia. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque seu Juliette, aguardando a liberação do gate. Tudo que estão no zero, o vento no 00 graus e no 59, poderia confirmar a baixada travada? Eu encontrei baixa travada. Tem livre pushback, acionamento no 01, não reporta táxi. Gente, após a mulher atualizar, acima táxi, dona, meia dois, não. Confirma o vento pro 31998. 3198, vento 1900 graus, 1952. Nave da Gol, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando instruções para ingresso. Só consegui copiar o final, atento a aeronave da Gol, então, atento a Juliette, aguardando as instruções, 4207. Mantenha o ponto de perdão no zero. O Juliette começa a falar, dá uma interferência, mas entendeu que vai para o 1, aguardando o Gol liberal, 4207. Positivo, como recebe agora o sol? Agora, clareza. Senta. Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, November Alpha Fox. November Alpha Fox, o ajuste no 0 no 2, poderia confirmar pouso não no 0? Pouso não no 0, parte 3 ao destino. Ciência, November Alpha Fox, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Tá, aguardando a autorização, November Alpha Fox. O TAM 3198, solo 40, linha direita, chama solo 121, no décimo 9. Direito 219, 3198. Armamento no gate número 2. Poxa, né, 6140, número 2 no setor, por gentileza me escuta aguardando, estimado no máximo 5 a 6 minutos. largando no 40. Gente, alinha e decola pistão no zero, vento no 00 graus, no 4 nós, as divisão manobras. Yankee Delta Charlie, abandona a linha do litoral e me reporta setor norte da torre. Charlie. 8, taxi via Alfa, mantém a posição de taxi Juliette, aguardando para ingresso. Bom dia, via Alfa, antes da Juliette, TAM 3198. O Mike Eco Lima, bom dia, prossiga. Confirma o local de sobrevoo. 24. Sim, segundo, 24. Só os tais para a Copa, o Mike Eco Lima. Só os tais para a Copa, o Mike Eco Lima. Para o táxi, sou 1621, 153 a bordo, 3h49, alteramos o avião. Gol no 621, no táxi via Índia, ponte para a torre em 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 2, bom voo. 312, táxi via Índia, ponte para as 86, no 621, bom dia. Azul 4207, Juliette, portão 01, atentando a aeronave da Gol no táxi. Juliette 01, 4207. O TAM 3198 após a aeronave da Azul, ingresso a Juliette, portão 03. Juliette 03, TAM 3192, visual com os dois traços. Oxana 61140, na escuta. Condo 24, decolar 243, chama controle 119, decimal 8. 198, obrigado. No 03, tem livre pushback, acionamento no 02 e reporta táxi. Após o parqueamento do Tano 3, livre para o pré-questionamento, 6140. Oi, Salvador, bom dia, gol no 621, posso esperar o 10, pronto. Confirme para a torre. Gol no 621, posso esperar o 10, pronto. Gente, uma tempo de esperar o 10. É. O meu Mike Eco Lima, copia? Ah, está autorizado o pouso, cabeceira 17, o vento no 00 graus, 139. Cara. 17, inicialmente restrito a 1 mil pés, via corredor axé, até liberação do controle para ascensão a 2 mil pés. O controle em 1, 19, decimal 8, torre em 1, 18, decimal 6, dúzia e aciona 0, 1, 12 no transponto. Autorizado, livre, o táxi para o aeroporto. Obrigado. Papa Romeo, 9 Mel, Fox, solo 44, vai ligar à direita, parte 3, chama solo 121, decimal 9. Bom dia. Tô aí, Salvador, muito boa tarde, trip 5403, passou externo, baixar travado. O 5403, ajuste altímetro no 0, 12. Está autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 132. Livre pouso, 5403. Estão falando 90 Alfa Fox na Delta para o 43. O November Alfa Fox prossegue o táxi inicialmente via Alfa, reportante até que seja Juliette para ingresso. Inicialmente Alfa, reportando na Juliette para ingresso, November Alfa Fox. Romeu Fox Lima chamou o solo para cópia. Gente, a intenção é prosseguir decolagem da cabeceira 35. Como confirma o pátio que encontra-se? Gente, só um instantinho para a cópia, o Romeu Fox Lima. Gente, 7, antes do Charlie, com seu solo 46, sua sala foi muito livre. Eu vou confirmar junto ao infraero, ok? Só um instante, não vem melhor pra foto. Vem melhor pra foto, apenas confirmando após prossegue para uma nova decolagem ou pernoitar? Condições de decolagem imediata, para autorizado, Gol 621. Gente, no 621 utilizando manobras, a linha e mantém cabeceira no zero. A linha mantendo no zero, Gol 621. No 648 chamou pro push no 9? Afirmo. Em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Autorizado, Gol 648. November Alpha Fox, tá livre o ingresso. Juliette, após próxima esquerda, a posição prevista remota 01 do pátio 3. 5403. No solo 47, liga direita, chama solo 121 ou 219? 1219, bom dia. November Alpha Fox, não escuta? A remota agora modificada é 1-0, ok? A primeira remota ao ingressar no pátio 3, porém fique atento ao sinalizador também. Afirmado, eu estou obrigado, November Alpha Fox. 1-3-2. 1-3-2, Bom dia, 094, batendo travão a 3 milhas de zero. No 094, Juiz de Otímetro no 012, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Então agora com 02, 014. Paulo Salvador, Conchaner 6140 para o táxi com 140 a bordo, 2,5 de autonomia, alterna Recife. Conchaner 6140, prossegue o táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 612, eu ajuste no 0 no 2, um bom voo. 12 via Índia, ponto de espera 186, Conchaner 6140. O Romeu Fox Lima copia? Só confirmando, a intenção é prosseguir decolagem da cabeceira 35? Gente, autorizado então para Sierra, November, Juliette, Delta. Inicialmente prossegue a 500 pés, decolagem da pista 35, vai manter a proa de decolagem e aguardar instruções do controle para prosseguir direto para a Feira de Santana. O controle em 1,19, decimal 8, torre em 1,18, decimal meia dúzia e aciona 5523 no transponder. P04, empate 5 para acionamento e táxi, torre transfere em 1 ou no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, mão voo. Sucera 2590, solo 50, poder confirmar, patente militar ou de autoridade? 104. Gente, vai ligar direito, chama solo 121 ou decimal 9? Direito 119, 2590. Sim, ele pegou o 9648. Forçada 2590, prossegue o táxi via Alfa, Delta, mantém o ponto de espera do táxi e Delta, aguardando para o cruzamento. É que Colima da presente tem livre decolagem, vento 110 graus, 159. Uno 621, visual com tráfego na curtíssima 10. Apenas visual. Gente, Rafael do Pouso Mesmo, Lima tem cabeceiro 10. Lima tem a Pouso Mesmo, Romero. Oi, Salvador, bom dia, o Xanair 6140, ponto de espera do 10, pronto. Gente, 6140, mantém ponto de espera do 10. Manterá, 40. Vou no 648 em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Força aérea 2590, atentando a aeronave da Gol, após está livre o cruzamento via da pista 028 até o pátio militar, não me escuta até o corte. Gol 1094, solo 52, livre à direita, chama solo 121, décimo 9. 219, bom dia, 094. Salve Salvador, bom dia, Gol 1094, livre na sexta. Gol 1094, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes do táxi da Juliette, para ingresso. Gente, via Alfa, reporta antes da Juliette, 204. Força aérea 2590, estacionar a frequência livre. O Xané 6140, ali mantém cabeceiro 10. Ali mantém cabeceiro 10, 6140. Onde é Juliette, 04, fala gol. 1094, Juliette, portão 04. Juliette 04, 1094. Protáxi, o gol no 648. 2 horas e 20, Salvador, 100 a bordo. Gol 1648, prossegue o táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1, 1 8, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, 1 2. Bom voo. Táxi via parte Índia, ponto de espera torre 18, 6, dúzia, 1012. Obrigado, bom dia. ML140, estruturizada decolagem, pistão 10, vento 1900 graus, 142. Livre decolagem da pista 10, ou Xanair 6140. O meu Fox Lima, bom dia, tem livre acionar, reporta táxi. Oi, Salvador, muito bom dia, 1648, boa espera, 10, pronto. 648, bom dia, Lima, tem piscina zero. Lima tem nono zero, mano, 648. Oceaner 61140, decolar 255, controle 120, corrigindo 119, décima 8, bom voo. 198, 61140, obrigado, bom serviço. Topo, bom dia, o Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra dá presente, autorizado final no 7, reporta alinhado e pronto. Corrigindo, dá presente, autorizado final no 7, reporta na curta final. Final no 7, reporta areia, Quebec Sierra. Confirma chamando solo? É o 4207, confirmar subida em outro pro RJ, Santos Dumont. Mas o 4207, saída prevista da Euler da Bridge. Já possui o plano, tá pronto cópia ou reporta para cópia? Pode prosseguir, pronto para cópia. Azul 4207 autorizado para o Rio de Janeiro, nível 340, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesulo 110 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5576 no transponto. 340, aprovado, decola da 110, curva direita da El, Leda, Bridge. Bridge intercepta por Zulu no teatro, controle 198, 5576 na sua. Azul 4207, correto, confirmando portão 01? Isso. Gente, reporta pronto, pushback, treinamento Azul 4207. Luiz, que só me confirma o local de sobrevoo, tá em GN Vera Cruz? Bom, no 648, alinhado no 0. Gente, no 648, devido à aeronave que decolou sua frente, possui o mesmo destino que o senhor, irá aguardar alinhado em torno de mais 2 minutinhos. Sim. Controle em 119, decimal 8. Torre 118, decimal 6, dúzia e aciona o padrão 0116. 0 graus, 1592. Depois eu não sei o que vai ser. O meu Foxtrot Lima copiou a torre. Gente, aguarde para o táxi. Informa o Islander que ingressará no pátio após ser autorizado. Que Luiz, que correto, no pátio 4, para acionamento táxi, torre transfere em 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, no 2, bom voo. Na final, na seta. Já está visual, conta. Só o Salvador, o Cordial. Bom dia, o GP5, 595. Sente da ótica, autorização de plano de voo para o Porto. Gente, o trip 5595 só um instante para cópia, por gentileza. Confirmando o destino Porto Seguro, nível 220. Abriu a xixa. Gente, só um instantinho, por gentileza. Meu Foxtrot Lima, fala do Salas 1400, chama controle 12. 119, decimal 8. 198, grato. Até daqui a pouco. Kilo Quebec Serra, o Salas 1400, estaciona a parte 5, frequência livre. Ricardo. O Gol 648, decolar 21400, chama controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Papa Romeo Mike Eculino. Mike Eculino, está autorizado o cruzamento da final no 0, me reporta final no 7. Eva. Gente, Mike com Lima, se preferir, estou autorizado direto o hangar da DEI, o vento 1-0 graus, 1-6 noite. Me reporta, solo controlado. Lima direto a DEI. Felipe 5595, eu tô só esperando uma confirmação do centro, porque vou informar o seu ocorrido. A gente tem um plano repetitivo do Trip 5595 de Salvador para Ilhéus. E um outro plano também do Trip 5595, Salvador Porto Seguro, com um horário diferente, 1-4, 1-4. Por isso essa discrepância junto ao centro, mas eu contactei o mês, estou só aguardando modificação junto ao mês. Só está sempre a gente mesmo. Bravo aqui, Luiz, que está autorizado o acionamento, me chama o pronto táxi. Mike Colima, considera as salas 1-1, a estação na frequência livre. O Trip 5595 agora sim, copia? Autorizado para Porto Seguro, nível 220, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto Ilhéus, e após prossegue conforme rota do plano de voo via Golf 677, posição Romeu Alfa Índia, Romeu Alfa, e após direto Porto Seguro. No controle em 1-19.8 e aciona 5006 no transponder. Autorizado nível 220, recorda com curva direita, saída da El Leda, depois de Léo, que levou 677, após direto para o seguro, transponder 5006 e o controle da operação frequência 119.80, depois de 5.900. Trip 5595 correto, passe 3, chama pronto para o inspecionamento. Já está pronto para o inspecionamento. Autorizado, reporta táxi. Vamos Salvador, boa tarde, bom dia. Não, é bom dia, 11 horas. É, eu estou rodando o General Fox, Salvador, município, nível 230, Flávio Copa. Alfa Fox, autorizado para Recife, nível 230. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju e após prossegue conforme rota do plano de voo. Controle 120, corrigindo 119, decimal 8 e aciona 5564 no transponder. Autorizado 230 para Recife, decola da 190, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, depois rota, controle de saída 198, transponder 5564. November Alpha Fox correto no pátio 3, chama pronto para acionamento. Chama para acionamento, November Alpha Fox. O Bravo Killings, autorizado a TAR 7117, me reporta para ingresso. Salvador, eu tá 3895, boa tarde. Tá 3895, boa tarde, prossiga. Tem a saída prevista para Guarulhos, tá 3895. Só me confirma a rota que possui. Aqui é via Pejulu no 0 até Esmato, direto ao Eixo. Gente, a saída prevista da Eule da Bridge, só um instante, cobre por gentileza, já possui o plano, um instantinho, tá, ok? Graças, na disputa até 3895. Salvador, eu creio que 5595 está pronto para o táxi, com 46 a bordo, 3 horas e 57 de autonomia, 89 vitórias. Jeep 5595, táxi via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, um bom voo. Até o ponto de espera, torre 118,6, Jeep 5595. November Alpha Fox, livre acionar, reporta táxi. Torre Salvador, bom dia, voo no 561. No 561, ajuste altímetro no 0, no 2, me reporta baixada travada. Afirmativo, está uma milha do externo, já vai lhe reportar 561. Salvador, pode dar. 5595, mantém ponto de espera do 1-0. Mantém ponto de espera, 5595. Ok, passou externo, embaixo travado, gol no 561. No 561, tem livre pouso, pistão 0, vento 1-0 graus, 1-5-9. Paquê recente, livre pouso, gol no 5001. Receptor Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5004 no transponder. Sente autorizado o nível 340 Guarulhos. Cola no zero com curva direita. Saída DL, Leda, após Leda, Bridge. 109.8. É, o controle de Salvador, 5004. A rota do plano é Pêsulo 10, SMAP, direto ao 8, direto ao Maricá. É o Pêsulo 44 até News, destino. É 3895. Então, 3895 correto, no portão 3, chama pronto para o inspecionamento. Chama. Alô, Salvador, boa tarde, gol 9094, está frente da ótica, autorização Fortaleza. Solo azul 4207, para o inspecionamento, posição 1. O azul 4207, só um instante para iniciar, estou com uma aeronave já acionada no pátio 3, irá taxiar a retaguarda dentro de mais alguns instantinhos, não me escuta aguardando. Aguardo. Solo 9094, para o taxi. November Alpha Fox, táxi autorizado via pátio 3, pátio principal, Índia, no ponto de espera, torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 012, um bom voo. Ok, pátio 3, pátio principal, Índia, torre 118, meia, obrigado e um bom dia. Solo, gol 9094. Gol 9094, só um instante, copa. Prepara a saída Momo, transição Frotti, aguardando. Momo, pra ti. Tripe 595 ali, mantém cabeceiro no zero. Ali batendo, zero, passou. Gol 561, o solo 119, livre direita, chama solo. 121, décimo nove. 321, já prosseguindo agora no táxi no pátio principal, Papa Charlie 12. Após a mesma, tem livre pro chuveiro, acionamento, reporta táxi. Seguinte, então, após o passagem da aeronave, já está autorizado, chama o táxi 5207. Uno 561, prossegue o táxi via Alfa, reportando se o táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa 6 Juliette, reportará a bom 5 graus. 0 graus, 132. Autorizado decolagem, TP 5590. O Garfield Luiz, que ali mantém cabeceira 17. 2590, number 22, copy, expect arbor departure. No 561, o táxi lento via Alfa vai manter a posição antes do táxi 2 Juliette aguardando para ingresso. Portão previsto é o 02, aeronave da Azul já no pushback no 01. November Alpha Fox, a Lima tem cabeceira no zero. Trip 5595, decolar 221, nós chama controle 119, decimal 8. 198, boa. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frotti, onde intercepta Pêsulo 119 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5574 no transponder. Gol 0094, autorizado nível 370, Fortaleza, decola pista 10, curva esquerda, Momo Proti, Apesulo 19, intercepta e sai com ponto. Controle 198, transponder 5574, gol 1094. Gol 1094, correto, portão 4, chama pronto, despegue de funcionamento. Ótima pronto, 094. Alfa Fox, está autorizada a decolagem da pista 10, vento 110 graus, 15 nós. Runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff, arbor departure after Alpha position to intercept via Upper Zulu 17 after following a flight plan route. Salvador departure frequency 119.8 and score 5565. Bravo Kiwis, está autorizado a decolagem da 17, irá manter o setor sul aguardando autorização para cruzar o campo. O vento 110 graus, 15 nós. Bravo Kiwis. Origo 791, final da 10, passando o terreno baixado para lá. 791, ajuste altímetro no 012, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. November Alpha Fox, decolado 24, chama controle 119, decimal 8. Controle 198, um bom dia, bom trabalho, Fox. Obrigada, bom voo. Gol 1791, está autorizado o pouso pistão 10, vento 110 graus, 15 nós. Informo Charlie 150, mantendo mil pés, irá manter o setor sul, não interferirá com sua aproximação. Ele pousa a pistão 8, gol 791. Azul 4207, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4. O ajuste no 0 no 2 agora, confirmando um bom voo. 12 em frente, via Índia, com pronto 18 em frente. Gol no 561, tentando a aeronave da Azul, ingresso de Juliette, portão 02. Para o 02, gol. Campeão. Salvador, bom dia, Azul 4207, Azul 4207, ali mantém, cabeceiro 10. Bravo, Kiwis, está autorizado o cruzamento do campo, aguarda transferência de controle. Bravo, Kiwis, copiou a torre. Gente, está autorizado o cruzamento do campo, aguarda transferência de controle. Bravo, Kiwis. Gol 791, no solo 26, livre à direita, chama solo 121, no décimo 9. Direita 219, fechado. Vamos. Vou no 791, no processo do táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, o 4207, informa o Charlie 150, efetuando o cruzamento do campo, um instante, por gentileza. Grave aqui, Luiz, por outro buraquinho, chama controle 119, decimal 8. O azul 4207, estou autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 159. Então, 3191, eu tenho pré-aprovado 340. Copia, aguarda a coordenação 38. O gol no 791, no Juliette, portão 612. Juliette, 612, obrigado. O TAM 3191, autorizado Galeão, nível 340. Decola da 110 com curva à direita, perfil da saída. Dael, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 10, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5007 no transponto. TAM 3191 no correto, portão 5, chama pronto para o chuveiro de acionamento. Salvador é o TAM 3895, no 3, pushback acionamento. TAM 3895, autorizado, reporta ataque. Pode licitar, TAM 3895. torre Salvador, VIP 5220, estabilizado no localizador. 220, vento de grupo, 15 nós, pouso autorizado, pista 10, check-in. Trem embaixo, checado. Roger, 8 on board, join H1012, taxi via hotel, I'll call holding short. Salvador é o 5220. Chega. Só para informação, aqui próximo ao marcador externo tem a aviação inimiga aqui, cheia de rubro negro aqui, urubu. Ok, gente, obrigado. Muito bom dia, Chile 625, estabilizado. Bom dia, Chile 625, reposto para Dubai.